Não tem desfalque, se segue a comanda. Na mão esmalte, atitude de drama. Deixa os recalque, se engana. Deixa os recalque, se engana. Não tem desfalque, se segue a comanda. Na mão esmalte, atitude de drama. Deixa os recalque, se engana. Deixa os recalque, se engana. Não tem desfalque, deixa os recalque. Pensa que engana, curte a viagem. Que nós tá no rolê de quem ganha. Lombra pesada, no barulho neguinho acompanha. Tão na maldade, almeja tudo nosso. Então sonha, o comando já tá fechado. E não tem vez pra disputa. Aqui ninguém se bandiou, procede aquela conduta. Se espelha no nosso corre, atitude as finanças. Rua Valdos, kamikaze, então na noite cê dança. Vai achando que recalque ganha quina no grito. Me garanto no bagulho, tá pago o preço do risco. Quem tá por cima já sabe que despeito vem na bota. Baixa a crista, não força. Seu desejo é minha cota. A rotina é invejável no mundinho de Judasville. Minha quebrada, meus irmãos, e quem não tá é fuck you. No psico astuto, minha atitude define cada recalque de puta que busca ser rei no crime. Não tem desfalque, se segue a comanda. Na mão esmalte, atitude de drama. Deixa os recalque, se engana. Deixa os recalque, se engana. Não tem desfalque, se segue a comanda. Na mão esmalte, atitude de drama. Deixa os recalque, se engana. Deixa os recalque, se engana. Deixa aqui, deixa aqui. Ele se engana sozinho. Tô ocupada demais pra recalque influir. E hoje é um dois no radinho. Tô de quebrar por aqui. Mano, cavuça do jogo louco, sacado onde eu vim. E é mais de mil pela quina. Sem desfalque é o preço. Respira essa adrenalina, mas ativa a luz do amuleto. Não joga grave pros verme que é luxo. Nego pelo clã, é forte enquanto for do nosso jeito. E é o que difere o bang, honra pro sangue. Entende, portanto, acende a blunt. Observa quanto se rende. Quem gera seu diamante não julga suas correntes. Recalque, tá de agravante com dom pra reincidente. Pensa, pensa que é fácil, só não se arrisca, meu bom. Que nesse giro tem bright, malícia, mata onde tô. E se o comando formar, prepara a luz do neon. Mas se for pra recalcar, vou nem desperdiçar meu batom. Não tem desfalque, se segue a comanda. Na mão esmalte, atitude de drama. Deixa os recalque, se engana. Deixa os recalque, se engana. Não tem desfalque, se segue a comanda.